Faz-me, Senhor, ouvir a tua voz, voz que lança fora todo medo. Me ensina a te buscar, ter o mesmo sentimento, esvaziar-me, assumir a forma de servo, me humilhar diante de ti e buscar ser mais semelhante a ti, me humilhar diante de ti e buscar ser mais semelhante a ti. Voz, voz que lança fora todo medo, me ensina a te buscar, ter o mesmo sentimento, esvaziar-me, assumir a forma de servo, me humilhar diante de ti e buscar ser mais semelhante a ti, me humilhar diante de ti e buscar ser mais semelhante a ti. Maneira que